permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém. Senhor, fale ao nosso coração, abençoe as nossas famílias, a partir da leitura e da explicação e da importância da Escritura nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje é o Dia das Mães e é muito comum que o pastor, nos dias das mães, prepare um sermão específico falando dos valores, da importância das mães, ou de como os filhos devem tratar as mães, e enfim. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande, e a primeira é, quando eu falo a respeito com as mães, dificilmente eu deixo de enfocar a família. Portanto, eu falo das mães e ao mesmo tempo incluo os pais ou o marido. Então eu não consigo falar de mães excluindo assim o marido do contexto, até porque eles são um e fazem parte da mesma família. Então, quando a gente fala de Dia das Mães, a gente também obrigatoriamente acaba falando dos pais, e quando fala do Dia dos Pais, obrigatoriamente fala das mães. Ao mesmo tempo, eu percebo que quando eu falo para os Dias das Mães ou Dia dos Pais, eu tenho sempre que falar aos filhos e lembrar os filhos do papel deles dentro do contexto da família, do mandamento, com herança, com promessas, né, que a gente lê aqui, principalmente nos 10 mandamentos, e a gente leu também em Efésios capítulo 6. Então é difícil falar só para a mãe especificamente. E uma vez que nós estamos no mês da família, eu entendi que eu deveria dar esse enfoque à família, que inclui a mãe, o marido, o pai e também os filhos, porque todos formam assim a família, que é a célula mater da sociedade. Se a família for bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem. Se a família for mal, então nós vamos ter um problema sério, porque tudo que tem acontecido em torno da nossa sociedade, na nossa igreja ou nas igrejas, do modo geral, é porque a família sofreu de um mal muito grande. E qual foi o mal que a família sofreu? Ela esqueceu daquele que a idealizou. Quando Deus instituiu o casamento, ele entendeu que ele faria parte desse grande empreendimento. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Depois o homem dorme, ele tira da costela, uma costela do homem, aí forma mulher. E aí depois ele diz que os dois se tornariam uma só carne, como se tornaram. E os dois se tornaram um, e agora uma família está formada. Um casal temos ali. Depois vieram os filhos e a família foi formada. Mas para que um casal seja um, é necessário a presença de Deus. Caso contrário, aquela família não será uma família, será uma casa. Aquele não será um lar, mas uma casa, porque falta ali a presença daquele que idealizou a família. Isto é, dos ensinamentos, dos princípios. Por isso que nós nos lembramos dos mandamentos e a família, porque os mandamentos, eles foram dados por Deus para serem ministrados na família. Quando a gente estudou a semana passada sobre Deuteronômio capítulo 6, no capítulo 6 nós estudamos como é que deveríamos aplicar os ensinamentos do Senhor em casa. Teria que ser com convicção, isto é, eu teria que viver aquilo para ensinar para os meus filhos, depois com criatividade, e aí a gente vai olhando, Deuteronômio 6, e vai discorrendo sobre o texto e vai percebendo como é que Deus gostaria que nós ensinássemos isso aos nossos filhos. Por que essa explicação de como aplicarmos os ensinamentos ou a palavra de Deus em casa? Como ensinar aos nossos filhos? Porque ele, no capítulo 6, o texto descreve isso? Porque no capítulo 5, Moisés já estava quase no final do seu ministério, ele estava fazendo os discursos finais, e no capítulo 5 ele repete os 10 mandamentos, e no capítulo 6 ele diz, então vocês ensinem isso aos seus filhos desta forma. E aí o texto no capítulo 6 vai dizer logo no início que é de pai para filho, de filho para neto, e aquele negócio todo. Quer dizer, os ensinamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor eram para serem aplicados dentro do contexto familiar. É na família que nós ensinamos os mandamentos. E é na família que nós ensinamos os preceitos de Deus. Agora, eu gostaria de deixar bem claro aqui que a gente está falando de mandamentos. Aí você vai pensar, então eu tenho que ler lá os 10 mandamentos para os meus filhos. Quando a gente fala em mandamento, nós estamos entendendo, embora tenhamos lido aqui os 10 mandamentos, toda a escritura, porque os 10 mandamentos se resumem em 2, conforme o nosso Senhor disse. Amarás o Senhor teu Deus, como é que é? De todo o seu coração, alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás. O que a gente fez foi o seguinte: com o primeiro mandamento resumimos os 4 primeiros dos 10 mandamentos. E o segundo mandamento, amarás o seu próximo a si mesmo, nós resumimos os 6 mandamentos. Aliás, o nosso Senhor resume desta forma. E nós vamos perceber que toda a Escritura trata nada mais, nada menos do que isto. Então, quando o nosso papel é aplicar os ensinamentos do Senhor na nossa família, e os ensinamentos não é só esses 10 mandamentos, mas toda a Escritura, porque toda a Escritura se resume nesses 2 mandamentos que o nosso Senhor descreveu. Muito bem, e o primeiro mandamento, embora a semana passada nós tenhamos dito aqui a respeito de como é que nós vamos aplicar esses 10 mandamentos, isto é, como nós vamos ensinar esses 10 mandamentos aos nossos filhos, na nossa família. E eu lembrei do papel importante do homem como o cabeça, o pastor da família. No capítulo 6 nós aprendemos de Deuteronômio como aplicar esses ensinamentos. E o primeiro ensinamento é o que está escrito no capítulo 20 de Gênesis, versículo 1, 2 e 3. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre o mandamento: o único e soberano Deus. Não existe outro. Não existe outro. O primeiro mandamento é sermos homens e mulheres de propriedade exclusiva de Deus. Não terás outros deuses além de mim. Agora, a pergunta é: por que é que Deus está falando assim ao seu povo? Por que é que Deus está se dirigindo ao povo e dizendo: não terás outros deuses além de mim? Porque essa era uma tendência do povo de Deus. Você vai ler comigo nos primeiros versículos, versículo 1 e 2, e Deus falou todas essas palavras, e depois no versículo 2 ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito. Durante o tempo que o povo de Israel ficou lá naquele cativeiro, no Egito, eles quase que se confundiram com os egípcios. Sobretudo, com a fé dos egípcios, eles se adaptaram. Tanto é que quando Deus vai tirar o povo de Israel lá do meio do Egito, ele lança uma maldição sobre as dez pragas do Egito. Ele lança as 10 pragas no Egito. E cada praga significava uma divindade egípcia. Conforme a gente lê lá, o Nilo, por exemplo, era um deus para os egípcios. E Deus simplesmente, quando tira o povo de Israel do Egito, através do servo dele, Moisés, ele o faz atacando ou reduzindo a nada todas as divindades egípcias. Então, quando você vê lá as pragas das rãs, as pragas das moscas, a saraiva que cai do céu, o rio que a água se torna em sangue, todos esses são divindades egípcias. E aí Deus, o soberano, mostra: eu sou o único Deus. Esses deuses egípcios não são absolutamente nada. Mas por terem vivido ali no meio dos egípcios, o povo de Israel desenvolver uma tendência à idolatria. Uma tendência a ter um Deus ali, feito de algum tipo de material, ou pedra, ou ouro, ou bronze, ou enfim, ou madeira, para que sirvam de modelo de adoração, porque eles desenvolveram em seus corações aquela ideia de que para adorar alguma coisa eu preciso ver. Então construíram ali alguma coisa, aí construíram lá os seus ídolos, lá os egípcios, e o povo de Israel via tudo isso. E o povo de Israel então se tornou um povo idólatra também. E trouxeram dos egípcios, ou tiveram essa herança dos egípcios, tanto é que quando a gente lê o capítulo 32 de Gênesis, quando Moisés está lá no monte de Sinai, ele demora para descer do monte, e aí o que o povo de Deus fez? O povo de Israel, ele chegou para o irmão de Moisés, Arão, e disse assim, faça aí um bezerro de ouro. Aí pegaram lá, todos trouxeram, pegaram suas brincos, tudo que eles tinham de ouro lá, e foi derretido. Então Moisés faz um bezerro de ouro, Moisés, Arão faz um bezerro de ouro. Então quando Moisés desce do monte Sinai, ele tem uma grande tristeza quando vê todo o povo de Deus adorando aquele bezerro de ouro. Para você perceber como aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles perceberam lá no Egito, influenciaram as suas vidas, de modo tal que da mesma forma como eles faziam os seus ídolos lá, eles queriam ídolos aqui, e estavam eles adorando um bezerro de ouro. E você vai percorrer as escrituras e vai perceber que essa tendência, que essa característica jamais saiu do coração dos hebreus. E se um hebreu chegasse em sua casa com um ídolo, toda a sua família adoraria aquele ídolo por causa da importância da presença do homem no lar. A família iria adorar o Deus que o homem determinasse que deveria ser adorado. E aí se um chegasse lá com um bezerro de ouro, então toda a família adoraria ao bezerro de ouro. Por isso a importância da família nesse contexto. Era no seio da família que se difundia mais e mais essa ideia de idolatria, de adoração a ídolos feitos por mãos humanas. E é por isso que Deus então chega e diz assim: não terás outros deuses além de mim, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu sou o soberano, não há outro Deus além de mim, e por conta disso eu exijo exclusividade. E eu volto a lembrar que essa ideia de idolatria, de ídolos, acontecia ou ganhava força no contexto da família. Se o povo todo resolvesse adorar o Deus soberano, era assim que aconteceria no contexto da família. Porque o pai, o líder espiritual, chegaria lá, é o Deus, o todo soberano que adoraremos. Mas eles se fixaram nos ídolos feitos por mãos humanas. E aí adoraram aos ídolos feitos pelos homens, e assim levaram para suas casas, e assim toda a família adorava aquele ídolo. Como disse, ao percorrer as escrituras, nós vamos perceber que essa foi a tendência natural de todo o povo de Israel, de adorar ídolos feitos por mãos humanas. Mas uma coisa de grande importância eu queria destacar é que, como essa tendência nunca saiu do coração do homem, depois, muitos anos depois, o povo de Deus foi cativo novamente na Babilônia e no tempo do profeta Ezequiel, e a mesma coisa começou a acontecer. Mas aí então o Senhor faz uma declaração muito importante, que mais perigoso, ou a razão da adoração de um ídolo feito pela mão humana, estava antes, porém, no coração do homem. Então, o adorar aquele ídolo não era de todo o mal, era só o resultado de algo, algo que aconteceu no seu coração. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Nós vamos notar aqui algo muito importante, porque o profeta tem que dizer ao povo que eles adotaram ídolos em seus corações. Ezequiel capítulo 14, eu quero ler os versículos de 1 a 5. E o texto vai nos direcionar a pensar da seguinte maneira, versículo 1. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações. Eu gostaria que você frisasse, ficasse na sua mente essa expressão: ídolos em seus corações. E puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei em conformidade responderei a ele conforme a sua idolatria. O versículo 5 diz: isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca de seus ídolos. E você vai percorrendo essa leitura do versículo 1 até o versículo 11, e a expressão ídolos em seus corações aparece por várias vezes. Versículo 7 também eu acho importante dar uma lida, quando o texto diz: quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel se separasse de mim, erguer ídolos em seu coração. E aí a gente vai andando pelo texto, e essa expressão acontece com muita frequência. O que o Senhor está falando ao nosso coração, falando a cada um de nós, é que a idolatria é pecado. E esse pecado, ele se desenvolve no nosso coração. Não é possível que alguém se torne um idólatra sem que antes o seu coração já não tenha ídolos erigido, levantado nos seus corações. E o povo, o que o Senhor está dizendo, o grande problema do meu povo é que eles têm ídolos em seus corações. Aquilo que eles fazem é simplesmente externar aquilo que está em seu coração. Então ele está dizendo: o problema do homem é o coração do homem, porque eles desenvolveram ídolos em seus corações. E a gente vai percorrendo o capítulo 14 de Ezequiel, e a palavra ídolos do coração aparece com bastante frequência, porque Deus quer que o povo se arrependa dos seus pecados e adorem a ele, o único e soberano Senhor. O problema, portanto, está no coração do homem. Ninguém constrói um ídolo sem que antes essa ideia da idolatria já não esteja bem latente em seus corações. E o grande problema é que os pais, direta ou indiretamente, transmitiam isso aos seus filhos. E por conta disso, você lembra que a gente leu lá o livro de Êxodo? Nós agora estamos lendo o livro do profeta Isaías, e o mesmo povo continua com a mesma tendência. Ora, esse povo aqui não estava lá no Egito, mas esse tipo de ensinamento que foi vivencial, que foi na prática do contexto da família, foi passado de pai para filho de maneira tal que os filhos se tornaram tão idólatras como os seus pais. Porque a idolatria estava no coração das pessoas. Não só de levantar ídolos, mas até mesmo de conduta ética, moral e espiritual, eram transmitidas para os filhos de maneira tal que eles eram iguais aos seus pais. Daí vem o grande ensinamento que é bíblico, que o ensinamento, quando você quer passar ou transmitir um ensinamento para os seus filhos, não vai ser falando que você vai fazer isso. Filho, faça isso, faça aquilo, fala que faça aquilo outro. O filho vai aprender da mesma forma como veem os pais fazendo. Então não adianta falar, a gente tem que fazer. Você pode reparar como muitos filhos se parecem com os seus pais, se não fisicamente, mas na forma de falar, na forma de agir, nos trejeitos muitas vezes. É o pai todinho ou a mãe. Porque eles veem os pais fazendo tanto aquilo e tendo determinados procedimentos que eles acabam por tomar para si a forma como os seus pais são. Então não adianta você dizer, olha, não faça isso que o pai e a mãe fazem, mas é errado. É melhor você não fazer. E fazer coisas diferentes e boas que seu filho vai ser exatamente conforme você mostra que ele deve ser. E assim aconteceu com o povo de Israel, que vivia desse jeito no contexto da família. Os filhos foram aprendendo isso em casa e agora eles estão cativos e os seus corações estavam cheios de ídolos. Poderia ser um ídolo feito, um sol ou qualquer tipo que lá no cativeiro eles aprenderam. Mas poderia ser uma postura ética, moral, espiritual. Isso tudo formaria o caráter dos filhos. Os filhos seriam exatamente... Por isso que o texto diz, lá em Gênesis, que a gente leu também em Efésios, que Deus amaldiçoaria até a quarta geração dos que não os obedecessem. Até porque não precisava passar da quarta, que quando chegasse na quarta geração já não existiria mais ninguém. Mas ele abençoaria até a milésima geração daqueles que fossem leais, aqueles que fossem fiéis ao Senhor. Muito bem, aí a gente olha para isso aqui, para todo esse ensinamento a respeito da idolatria e pensa, isso aí é uma coisa do Antigo Testamento. Eu discordo, é uma coisa que discorre por todas as escrituras. Quando a gente lê o Evangelho de João, 1 carta de João, uma carta que fala da vida cristã, porque ali na Epístola de João havia a introdução dos gnósticos que ensinavam os seus preceitos, e João combate isso encaminhando as pessoas a amarem a Deus. Então ali a gente vê muito amar a Deus e amar ao próximo, conforme a gente lê nos mandamentos. E o interessante é que você sabe como é que termina o livro, a primeira carta de João? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Centena de anos depois, João discorre praticamente sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, na primeira epístola de João, além do Evangelho de João, e termina dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por quê? Porque ele também percebia que existia uma tendência muito forte para que as pessoas guardassem ídolos em seus corações. E como é que isso chegou até o primeiro século da era cristã? através dos ensinamentos do contexto familiar. Agora você vê, nós começamos lá em Gênesis e já estamos lá em 1 João, e o mesmo princípio, e como foi que esse princípio chegou até aqui, no primeiro século da era cristã, através do contexto da família. Os pais transmitiram esse ensinamento, a idolatria, para os seus filhos. E agora a gente chega lá em 1 João e vê João debatendo contra esse assunto e diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu queria falar mais especialmente, ou mais especificamente, sobre o ídolo ou os ídolos do coração, a partir de 1 Coríntios capítulo 10. Abra, portanto, agora. Por isso é que eu disse que esse tema é abordado em toda a Escritura, essa é a intenção de Deus. Por isso é que eu estou dizendo da importância da família de preservar os bons costumes, especialmente os preceitos do Senhor no contexto familiar, porque aquilo que nós transmitimos é exatamente aquilo que nossos filhos crerão. Nos versículos de 1 a 6, nós vamos perceber que um dos ídolos do coração, que faz com que nós tenhamos esse ídolo no coração, e isso possa se traduzir em alguma coisa prática, um ídolo feito de pedra, de barro, de bronze, enfim. O texto fala aqui que é a cobiça do nosso coração, que é o primeiro ídolo que domina o nosso coração. E depois a gente descreve detalhadamente como é que essa cobiça se desenvolve, fazendo com que realmente tenhamos um ídolo no coração, e isso nós temos transmitido para os nossos filhos. Por isso que o texto diz: guardai-vos dos ídolos, não tenham outros deuses além de mim. Primeiramente, acompanhe os versículos de 1 a 6. Quando a gente lê os versículos de 1 a 6, você vai perceber que Paulo aqui está falando aos seus ouvintes, fazendo-os lembrar daquilo que aconteceu no passado. Porque não quero, irmãos, versículo 1 do capítulo 10 de 1 Coríntios, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha que a gente está falando de anos atrás. Versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Preste atenção no que diz no versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. O grande problema que gerou o ídolo no coração daqueles homens, e ele está falando lá de Moisés, do povo de Israel, que saiu do Egito e que depois atravessa o Mar Vermelho, mas quando chega na Terra Prometida, aqueles que saíram não foram os mesmos que chegaram, e isso por causa da cobiça dos seus corações, é o que o texto diz. Da cobiça. Logo, se há um ídolo no coração dos homens, que gera outros ídolos, é o pecado, e esse pecado ele se expressa através da cobiça. E quando a gente fala disso, principalmente no Novo Testamento, o texto fala da a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens materiais. A cobiça, se a gente pode resumir ou descrever dessas três formas, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a ostentação dos bens materiais. Agora, percebam juntamente comigo o que acontece quando a cobiça enche o nosso coração, se torna o ídolo do nosso coração, e como ela interfere no nosso relacionamento com Deus, e como é que isso tem afetado a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, e por isso a família está, num certo sentido, dividida. Se há 4 ou 5 membros na família, cada um pensa de uma forma diferente, porque se esqueceram de Deus. A cobiça é o elemento que desencadeia todos esses males. Aí nós vamos percorrer aqui a Bíblia. No versículo 7 diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. No versículo 8, a gente vai começar a ver uns desdobramentos desse pecado da cobiça, ou seja, o que isso provoca no nosso coração e por que isso se torna o ídolo do nosso coração. Versículo 8: não pratiquem imoralidade como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. Primeira coisa, imoralidade. Imoralidade. Nós perdemos a noção daquilo que é santo e nos tornamos homens e mulheres imorais. E esses pensamentos de imoralidade acabam sendo transmitidos para os nossos filhos por causa da nossa conduta. Ou ele aprende certo em casa, ou aprende errado, e ao mesmo tempo recebe na rua um bom incentivo para continuar aprendendo errado. Quando eu era garoto, uma das coisas que eu não aprendi em casa era a respeito de moralidade, especialmente a sexualidade. Meu pai, minha mãe, não sei por vergonha, não sei qual era a razão, nunca sentaram comigo para falar a respeito desse tema. Conclusão, eu aprendi na rua e aprendi da maneira errada. Quando isso não acontece dessa forma, por omissão, acontece por atitudes erradas. Eu tenho um conhecimento de histórias que o pai ou mãe se separam, e aí a mãe começa a receber uma série de visitas de homens e os filhos estão vendo. Ou o pai começa a receber uma série de visitas de mulheres e os filhos estão vendo. E ouvem as coisas. E aí a ideia de casamento passa a ser aquilo, a ideia de moralidade passa a ser aquilo. Muitas dessas coisas os nossos filhos aprendem em casa, quando nós não cuidamos daquilo que passa na televisão, deixa assistir tudo o que passa lá. É o mesmo que estivéssemos ensinando isso para eles. Imoralidade é resultante da cobiça, o desejo exagerado ou concupiscências da carne. A concupiscência ou o desejo exagerado da carne, eles aprendem conosco em casa, depois transmitem para os filhos, depois para os nossos netos, e as gerações vão com esse ídolo no coração. E aí a gente vê a passagem bíblica que não pratiquemos imoralidade como alguns deles, versículo 8, fizeram, e num só dia morreram 23 mil. O versículo 9 vai falar da provação ao Senhor. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Se eu puder traduzir o provar ao Senhor hoje, eu diria que aquilo que Paulo diz no capítulo 6 de Romanos, que faremos nós? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? O que que acontece? Nossos filhos veem a gente fazendo as coisas erradas, mas não vê o raio caindo do céu e fulminando a gente. por conta da graça do Senhor. Aí a gente vive ensinando aos nossos filhos a abusarem da graça do Senhor. Fazem as coisas erradas. Mas isso não é errado, pai? É, mas... Aí começam mais. E Deus não dá manda um raio lá para consumir o indivíduo, então fica tudo certo. E os nossos filhos vão aprender a... Ah, Deus perdoa. Ah, graça de Deus. O texto está nos ensinando aqui que não devemos fazer isso. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Que lá eles também provaram ao Senhor. E aqui nós provamos dessa forma. Abusamos da graça do Senhor. Ao invés da graça ser uma motivação para a adoração, parece-me que funciona como uma permissão para o pecado. E a gente vai transmitindo isso para os nossos filhos. A graça é uma permissão para pecar. Deus não vai mandar um raio para destruir a gente, não. Terceiro lugar, versículo 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Por que a queixa? Porque a queixa, ela determina a nossa insatisfação com Deus. Porque, na verdade, as coisas acontecem sob a permissão de Deus. Tudo que a gente deve fazer é concordar com Ele. Mas, muitas vezes, o que, que nossos filhos veem? A gente reclamando, se queixando, Deus poderia ter... A gente ora para Deus abençoar, aí não vem no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente começa a se queixar. E as queixas passam a ser parte integrante da vida de muitos crentes. E os filhos aprendem a se queixar-se o tempo todo, e esse pecado Deus não tolera. A queixa. E isso é resultado do ídolo que habita o nosso coração. E aí a gente aprende isso em 1 Coríntios capítulo 10, conforme mencionei há pouco. Como é que eu vou saber e determinar se eu adoro o ídolo do coração ou se adoro a Deus? Ou se eu adoro a Deus ou as coisas que Deus criou? Como é que eu vou saber se eu adoro a Deus ou o ídolo que está no meu coração? Primeira coisa que eu queria descrever, você vai saber disso se você vai adorar, você tem um ídolo no coração, se você estiver disposto a abrir mão das suas próprias convicções para fazer aquilo que você discorda. Porque eu entendo que todos nós temos as nossas próprias convicções, às vezes erradas ou certas, mas é aquilo que eu acredito. Se você me convencer, eu posso mudar de opinião, mas você me convenceu. Mas uma coisa é você me convencer de que eu estava errado e realmente estava. E outra é eu abrir mão daquilo que eu creio para fazer aquilo que por algum benefício ou para adquirir algum benefício. E hoje em dia, os homens têm aberto mão das suas próprias convicções. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio que o certo é esse, mas... eu pego e abro mão de fazer aquilo que eu creio. Abrir mão das minhas próprias convicções. Se tem uma coisa que eu não faço, é isso. Eu me sinto até mal se me for proposto isso. Se eu acredito nisso, eu não vou mudar para obter qualquer tipo de benefício, porque eu creio nisso. Se eu tivesse mais tempo, eu daria alguns exemplos, mas eu creio que você entendeu. Se você tem convicções, seja pelo menos fiel a elas, porque se você não for fiel a elas, você não tem caráter. É disso que nós estamos falando. Se você abrir mão do seu caráter para adquirir algum benefício, é porque existe um ídolo no seu coração. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui, que determina se eu tenho um ídolo no meu coração ou não, é se eu estou disposto a pecar para conseguir o que mais quero. Eu queria tanto aquilo, e pelos meios normais não vou conseguir. Mas se eu fizer assim, conseguirei aquilo que eu desejo tanto. Se eu estiver disposto a pecar para conseguir aquilo que eu mais desejo, significa que você tem um ídolo no seu coração. Significa que você adora mais a criação que o Criador. Significa que a sua cobiça é o ídolo do seu coração, é mais importante do que qualquer outra coisa. É quando é o que eu vejo aqui. Se eu estou disposto a pecar para conseguir o que mais desejo. Ou, em terceiro lugar, você tem um ídolo no coração, se você prefere confiar mais em homens do que em Deus. Porque isso acontece com muita frequência, isso nossos filhos têm aprendido em casa. Nós temos o nosso Deus e ao invés de dependermos dele, nós dependemos dos homens. E um deles somos nós mesmos. Somos autossuficientes. Você pensa que os filhos se tornam autossuficientes aonde? Aprenderam isso aonde? Em casa. O pai e a mãe é autossuficiente, confiam muito em si mesmo. Ou o pai e a mãe confiam muito nos homens. Eles não veem os pais dependendo de Deus. E aí, esse é um grande sinal que esses pais têm um ídolo em seus corações. Por isso é que a palavra de Deus diz: não tenham outros, não terás outros deuses além de mim. Eu sou o único Deus. Filhinhos, cuidado com a idolatria. É a palavra do Senhor. Se eu tenho um ídolo no coração, então eu sou um homem disposto a pecar para conseguir o que eu mais quero. Eu confio mais nas pessoas, nos homens, do que em Deus. Eu também, no meu coração, desenvolvo aquele pensamento. Vou passar por cima das minhas próprias convicções, porque vale a pena, porque aquilo é bom. Abrir mão do próprio caráter, da própria personalidade. E isso é um péssimo sinal. Onde é que os filhos aprendem isso? Na família. Foi assim que aconteceu com esse povo que a gente lê aqui na Bíblia. Começou lá em Gênesis e chegamos aqui em 1 João e a idolatria. E passamos disso para nosso tempo e a gente vê a mesma coisa, idolatria. Como isso chegou até nós? De pai para filho. Portanto, a orientação é: não tenho outros deuses além de mim. Deixe Deus fazer parte da sua família. Deixe Deus ser o Senhor da sua casa, o Senhor do seu lar. Permita que a Bíblia faça uma grande diferença na sua vida, porque se continuar da forma como está, gerações virão e algum pastor em algum momento da história vai estar falando essas mesmas coisas e dizer: isso aconteceu por conta das famílias que não mudaram e esqueceram de Deus. Deu para entender tudo que eu disse aqui? Ficou claro para você? Ficou ou não? Que Deus nos abençoe e que Ele salve a nossa família.